Nosso amor envelheceu, tá resmungando pelos cantos. Já tô com vergonha de nós. Veja a cara que estão nos olhando, sentindo pena de um casal que já foi tão bonito. Não consegue mais andar sozinho, e a bengala é o costume entre os dois. Não vá dizer que eu não falei depois. Envelheceu, perdeu os movimentos. Agora você já tá sabendo que a gente precisa de ajuda pra atravessar a rua. Dando trabalho pro povo, nem pintando os cabelos brancos. Ele envelheceu, perdeu os movimentos. Agora cê já tá sabendo que a gente precisa de ajuda pra atravessar a rua. Nosso amor tá vegetando, dando trabalho pro povo, nem pintando os cabelos. Ele fica novo. Sentindo pena de um casal que já foi tão bonito. Não consegue mais andar sozinho, e a bengala é o costume entre os dois. Não vá dizer que eu não falei depois. Envelheceu, perdeu os movimentos. Agora cê já tá sabendo que a gente precisa de ajuda pra atravessar a rua. Nosso amor tá vegetando, dando trabalho pro povo, nem pintando os cabelos brancos. Ele envelheceu, perdeu os movimentos. Agora cê já tá sabendo que a gente precisa de ajuda pra atravessar a rua. Nosso amor tá vegetando, dando trabalho pro povo, nem pintando os cabelos brancos. Ele fica no... Envelhecer.